283, decolou 42, chama o controle Salvador no 20.8. 208, obrigado, tá 3283. Salvador, boa tarde, tá 3283. 3283, contato radar na decolagem, vigilante. Sim, 3283, via saída Aboruno, vigilância. Aboruno, ela é para 3283. Situação de identificação por quilo. Por quilo, a sua identificação? Frequência livre para coordenação, Juliette, né? Papapá. Oscar Golf Kilo, esse é o controle. Acione, ingressou na terminal, Salvador, acione identificação. Contato radar a 5 milhas da posição Amã, na chegada Amã, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, nós chegamos o quilo. 4 mil pés, ajuste no 013, está livre da restrição em Amã, senhor? Está livre da restrição em Amã, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. Sim, desça para 4 mil pés, 013, ajuste, nós chegamos o quilo. Tá 3283, tem possibilidade de voar Elefa? Qual que é o peixe da saída 3283 da tarde? É, Mateus, tá 3283. Siga Charlie Alpha Tango. Acione o código 0124, posição normal, Charlie Alpha Tango, está mantendo 500 pés com você. Ativo 0124, está mantendo 1.510. milhas da Corvair de Salvador, net. Sou Salvador, buenas, esse é o azul 2781 no ponto de espera, o lugar próprio. 2781, a linha de decola 110, Ventona 00, Brasil 10. A linha de decola na 10, azul 2781. Golf Kilo, quantidade de descida 3 mil pés. A gente permanece no 03, vai executar a final do NDB Zulu. 866, sua identificação. Dessa via, chegada a Mari, até 5 mil pés, ajuste no 013. A intenção é que, após a posição de SAP, o seu voo seja visto 366. Salvador, azul 4206, ponto espera no 0. Ali mantém cabeceira no 0, azul 4206. Ali mantém no 0, 4206. Azul 2781, não decolou aos 49, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. 208, obrigado, azul 2781. Frequência 120, decimal 3. Chama Caju 206, obrigado, uma boa noite, azul 2781. Controle Buenas, azul 2781. 2781, contato radar na decolagem, suba via, saída árvore. 2781. Positivo, via árvore azul 2781. 2781, via, saída árvore 1. Árvore 1 vai subir via, azul 2781. Virou, 334. Então, Oscar Golf Kilo, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, 1013 permanece, pode passar na posição do ano. 2013, já passa na hora, Golf Kilo. Metros, a decolagem, piscina 0, vento 1, 1, 0, grau 1, 0, 1. 3 a decolagem, piscina 1, 0, 1, 4, 0, 0. 3283, chame o centro Recife em 1260, caso negativo no 28.8, tá? 3283. Vai chamar o TAN 3283, muito obrigado. Eu vou na Flor de Amã, conforme na terminal Salvador. Controle, boa tarde, azul 4206. 4206, suba via saída Puca, nível 350. 350, saída Puca, o azul 4206. Pode voar Aru 4206? Negativo, vou manter o perfil da saída. Tá bom, vai manter, 4206. Chame a torre 118 decimal 95 quilo. Visão no setor? Qual é o seu critério, Golfo Uniforme? Código 0124 de posição normal, Tango, não visualize o seu transporte. Está mantendo 1 no 1506? Patanguassa Golf Kilo, quente, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0-3. Patanguassa Golf Kilo, autorizado por pista na zero, vento 1, nona 0 graus, nona 0 massa. Após o pouso, prossegue para equipagem, nosso que Golf Kilo. Eu faço 3. no 866, desce para 2.800 pés, autorizado o sinal do procedimento terminado. A do ajuste permanece 1.013. Azul 2639, alinha e mantém cabeceira 1-0. Cuidado, alinha e mantém 2639. Azul 420, correção, Salvador 4206, cabeçando 500 via direita da rota. O 4206, chama agora o centro Recife em 12685, alternando 2545, informe sobre o desvio. Gente, vai chamar o 2.85-12545, azul 4206. O Salvador no 21, decimal 1. Dono 866, complete sinal do procedimento da RINAVE, chame a torre na frequência 118, decimal 9. 2.99. Azul 2639, decimal 01, chame o controle Salvador no 20, decimal 8. 208, agora com controle, boa, 2639, azul. Controle Salvador, azul 2639, saída da EL, transição Leda. 2639, contato radar na decolagem, fazer saída da EL para o nível de voo 340. Saída da EL 340, 2639. Zero, alterna 1288. 2602886, azul 2789. Tá bom, meu Charlie Alfa Tango para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Recebe. Torre Alma falando aqui da Patango, tá no Cia, visão com campo. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, autorizado sinal na 7, pode verticar o Enimar? Para reportar a vertical da Enimar, Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Alfa Tango, Alfa Golf, uniforme e controle? Boa noite, pé 3, 1 a 7. Oeste de Salvador. Voando a mão para interceptar a chegada desse amparo 4 mil pés hoje, destino 0 no 3. Controle azul 2639, pode voar Leda, da presente? Autorizado Leda, azul 2639. Boa Leda, 2639, obrigado. Sou o Ceasa, Papa Romeu Tirar Patana, as unidades da Enimar, tá visual com o final de 97. Gente, prossegue para pouso no 7 ou direto no pátio, Tchalha Patango? Cabeceiro no 7, se for possível. Continue aproximação, aguarde, eixo no 7 livre, Tchalha Patango, Boeing da Gol, pouso pista no 0. Tá no visual, Boeing da Gol, final no 0, aguardar instruções para pouso, tá? Papá Romeu Charlie Alfa Tango, tráfego no visual, vento 1110 graus, 109, autorizado pouso 517. Autorizado pouso 107, graças a Deus. 3197, ali mantém a cabeceira 10. Ali mantém a cabeceira 10, 3197. Patango Oscar Golf, uniforme autorizado ao Serra Victor 366, em descida para 2.500. Gente, Patango Oscar Golf, uniforme autorizado a Proa de Duna, autorizado final do procedimento NDB Zula, que estão no 0, descendo para 2.000 pés. Reporte quando estabilizado. Charlie Alfa Tango, solo 06, frequência livre. Chame o Centro Recife na frequência 1251, alterna 12835. 09. Autorizado a decolagem, iniciando o CAN 3197. Azul 2639, controle. O 2639, controle Salvador. Controle, muito boa noite. Esse é o TAN 3197. Boa noite, TAN 3197, contato radar na decolagem. Suba via saída da IEL para o nível de voo 340. Eu subi para o 340 no perfil da saída da EL, Leda, TAN 3197. Cruza, prossegue papá, continua na frequência livre. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou no 099, próxima ponte de espera da 090 da PAN. 1099, autorizado alinhar de decolagem 090, vento 190 graus 099. Telecola 10, vou no 099. Gol 1099, decolou 1-3, chama o controle de Salvador no 2008. 208, boa. Controle de Salvador, boa noite. O gol 099, passa 1700 na Arro 1. Gol 1099, contato radar na decolagem, fazia sair do arco Harbor 1 para o nível de voo 360. Harbor 1, 360. 1099. Passa tudo estabilizado, Oscar Golf Uniforme. Patango Oscar Golf Uniforme, completo final do procedimento NDB Zulu, chame torre em 118.95. Golf Uniforme. Então, Oscar Golf Uniforme, continua a aproximação, agora de autorização de pouso, ajuste de altímetro 1014. Golf Uniforme. Voo 1168, aciona identificação e a chegada da Mari deixa para o nível de voo 050, o ajuste no 014. Para 050 da Mari, 614 aqui, voo 1168. Tá firme? Obrigado. 4108, a senhora identificação. Informe, Salão do 9, libera direito, um salvador, no 21, decimal 1. 21, 9, salvador, decimal 1. 4108, contato radar a 8 milhas para a posição coral. Voe na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. Desça para o nível 060, ajuste no 014. Voo 1099, chame o centro Recife em 1260, alterna 1288. Voo 1099, copiou o controle. Recife 260288, 1099. 359, precisar da LR, decolar na zona 0, 21, 10 graus, 09. Ali decola da pista 0, o Oceaner 6259. Xené 6259, decolou aos 23, chamo controle de Salvador no 2058. 2058, bom dia, boa noite. Controle de Salvador, Xené 6259, passando 1.800, perto de Jadel. Xené 6259, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 via saída da El. 3.10 para na saída da El, confirma? 3.60, acho que é 6.259. 3.60, 6.259. Controle, possibilidade do Oceaner 6.259 voar baixo? Oceaner 6.259, aguarda coordenação com o centro, inicialmente Boileda. Muito grato, vamos ler então, 6259. Sou 1168, após o carro do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, autorizado sinal de procedimento de nave e reporte estabilizado. Direto Serra Vista 366 para 2500, eu portaria estabilizado o gol 1168. Salvador, boa noite, voo 1705, próximo ao ponte, espera da 10, pronto. 1705, autorizado aliás, decolar pistão 0, vento 1, 10 graus, 0900. Livre decolagem, pistão 0, voo 1705. Leo Lima Lima Alfa, sendo identificação. Para o Romeu Lima Lima Alfa, contato radar a 58 milhas sudoeste de Salvador, voe na frente de Mari para interceptar a chegada. Mari, reporte quando pronto para descida. Decolou 27, controle de Salvador 1208. Controle de Salvador 1208, voo 1705, boa noite. Eu Lima Lima Alfa, desça para o nível de voo 060, ajuste 1014. 5, ponte de Vera 10, pronto. Os atalhados mantêm a cabeceira 10, chame 355. Aliás, eu mantei no 0, Xenem S351. 0, o voo 1705. 6259, autorizando para o Edmod. Para o Edmod, muito obrigado, 6259. Já 108, desça para o nível de voo 050. Radião 08, reautorizando a descida para o nível de voo 050. Chamé 355, autorizado decolagem, pistão 0, vento 1, 10 graus, 109. Desde decolagem, 10, chamé 355. Chanel 6259, chama Centro Recife, 1251, alterna 12835. 251-2835, Chanel 6259, boa noite. Boa. Com 1968, Serra Vista 366, tem ao campo à vista. 1168, complexo final do procedimento Renave, chame a torre na frequência 1-8-95. 1-8-95, gol 1-1-68. Torre Brasília, Torre Salvador, gol 1-1-68. Gol 1-1-68, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0-1-4. 1014, aguardando o livre pouso, gol 1-1-68. Chanel 355, decolou 3-0, chama o controle de Salvador, no 2-0-8. 208, 6355, obrigado, uma boa. Controle de Salvador, Chanel 6355, decolando a Del. Chanel 6355, contato com a dona decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Da El para 360, Chanel 6355. Autorizado, cruzar 1735, papá, até o parte 5. Gol 1-1-68, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 máximo. Sempre pouso 1-0, gol 1-1-68. Sofreu de Leda pro Oxenair 635. Autorizado, Leda, o Oxenair 635. Muito obrigado. Gol 1705, chame o Centro Recife em 1251, alterna 1235. Sete, Recife, 1251, 12835, gol 1705. Então, 08, confirme sua PTUR, nave. Né? Guardião 08, autorizada pelo de Serra Vista 366, detida para 2.500, autorizada Renave, reporte contabilizada. Zero 08, copiou o controle? Guardião 08, vou na Pro de Serra Vista 366, indecida para 2.800, ajuste no 014, autorizado Renato. 366, Serra Vista, autorizado Renato, Guardião 08. A Romeu Lima Lima Alfa, reautorizada a descida para 4.000 pés, o ajuste no 014. Livrar 1268, gol 1168. A Livrar 121 no decimal 1, 1168. 1211. M6355, vou na Pro de Mótima. Direto Mótima, 6355. Chame o centro Recife em 1251, alterna 1235. 251-2235, chame o M6355, obrigado. Salvador, Fonte Aérea 2584, por parte de autoridades para acionamento. Autorizado acionamento, reporte o táxi, Fonte Aérea 2584. Só para táxi 2584. A sua identificação e a chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1014. Segundo dia, chegada mar e bateu 050, ajuste 104, está 32158. Eu, Lima, Lima Alfa, confirme se executou a RNAVE. Confirme intenções, MDB Zulu ou VOR. VOR, Romeu, Lima, Lima, Alfa, após ITAP, voa a posição SASA, induzida para 2.000 pés, o ajuste 1014. Do RMDB, posição 0. Perdi para após ITAP, voa para 2.000 pés, qual é a posição? após Itapa, Itapa e voa Sasa. Salvador Fusário 258, passe para dentro do táxi. Confirma a autonomia, Fusário 254. Autonomia de 3 horas, alternando o Natal. Livre táxi, porte de interseção, ajuste a altímetro 110, 14, Fusário 254. Táxi até interseção 20 no voo.